em relação ao jogo, sim, foi uma goleada à moda antiga, se calhar não perspectivada, mas a equipa também fez por mostrar a superioridade em campo. Mas será um jogo que não vai traduzir aquilo que será o equilíbrio no campeonato. Penso que vai ser um campeonato equilibrado, com 4, 5 equipas se calhar mais fortes e se calhar mais candidatas a algo mais, mas será traduzido pelo equilíbrio, com dificuldades todos os domingos. Em relação à preparação, foi feita com alguma dificuldade devido ao atraso na questão diretiva da associação, mas que conseguimos chegar a bom porto, e neste momento temos um plantel que achamos bom e com capacidade para dar resposta às dificuldades que vamos ter durante a época. Poderá haver sempre um ou outro reforço entretanto para colmatar alguma falha que possa existir, mas no global a equipa está no seu completo, digamos assim.